Ninguém é igual. E muitas das vezes pode ter o nome igual, mas o caráter, o conhecimento, a sabedoria e o prazer de fazer o bem é totalmente diferente. Eu falo isso porque fui informado que aqui na cidade já passou algumas pessoas que andaram fazendo umas coisas que não agradou a população. E eu vim chamar a atenção dessas pessoas para se dirigirem ao meu local de atendimento. Eu tenho certeza que eu vou poder entrar na tua vida restaurando todo o problema que você tiver. Trabalho documentado com meu alvará de funcionamento, trabalho com certificado dentro da Umbanda, tenho toda a segurança que você necessita para poder iniciar o seu tratamento, fazer a sua consulta, através também de revelação, na qual pessoas que me procuram, eu não só falo, eu falo e mostro. Se existir problemas, se for de origem espiritual, eu vou estar tanto falando como mostrando, a pessoa vai ver com seus próprios olhos. Então, como eu estava falando, eu quero passar a data do meu atendimento e também o telefone para contato. A gente, eu vou estar atendendo aqui na cidade no dia 15 de agosto. Repito, dia 15 de agosto, atendimentos presenciais com o médium vidente espírita Mestre Oliveira de Ogum, o rei do espiritismo, o fenômeno das ciências ocultas. No dia 15 de agosto, repito, uma segunda-feira, eu vou estar atendendo aqui na cidade de Novo Oriente, das 7 horas da manhã até as 3 horas da tarde, na emissora da Rádio Estação. Repito, atendimento das 7 horas da manhã até as 3 horas da tarde, nos estúdios da Rádio Estação FM. Telefone para contato, através da operadora Claro, e com o DDD, que é 89, e o número 994-33-07-73. Repito, telefone da operadora Claro, 89, que é o DDD, e o número 994-33-07-73. Com esse telefone você fala diretamente comigo através do nosso aplicativo WhatsApp e também ligação normal, mensagem de texto. Com esse telefone você pode estar fazendo o seu agendamento de consulta, tirando toda e qualquer dúvida sobre o nosso trabalho, sobre a sua vida espiritual, ou até mesmo a gente fazendo uma consulta online através de videochamada ou ligação normal. Como estava falando, citei aqui dois problemas da vida mundana, que são vícios da embriaguez. Citei também dores e doenças misteriosas. Gostaria de citar aqui também o olho grande, a inveja e a demanda. Simplesmente a pessoa... Existem dois tipos de pessoas no mundo espiritual. Existe a pessoa que tem o corpo aberto e existe a pessoa que tem o corpo fechado. A pessoa que tem o corpo fechado, essa pessoa não faz medo de pegar demandas espirituais. Mas a pessoa que possui o corpo aberto... Em uma escala de 0 a 100%, 80% das pessoas possuem corpo aberto. Apenas 20% possuem corpo fechado. Estão mais vulneráveis a problemas espirituais. Sendo esses demandas, encostos, mazelas, olho grande, inveja, perseguições, inimigos. São variados os problemas. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a inveja e olho grande são as piores macumbas que existem no mundo. Quero citar aqui um amigo comerciante que tem o seu comércio. Quero citar aqui um amigo agricultor do campo, um amigo criador do campo, que está sentindo a perseguição na sua vida. Quero citar aqui a pessoa que tem um inimigo. Em muitas das vezes esse inimigo entra na tua casa, bebe da tua água, come da tua comida, se finge de teu amigo para estar indo na frente do seu travesseiro, pegando o fio de cabelo, tirando uma foto da sua estante, carregando. E muitas das vezes já chegou pessoas com a mão na cabeça perturbada, porque pessoas fazem até mesmo boneco de vodu com roupas, roupas íntimas e roupas pessoais das pessoas. A macumba, amigos, a inveja, o olho grande, a perseguição, as mandingas, o corpo aberto existe. É como disse aqui no começo do programa, no mundo de tudo há e de tudo jaz, de nada você pode duvidar. Então eu queria falar um pouco sobre casamento atrapalhado, mas vamos aqui também citar e deixar aqui o agradecimento mais uma vez a essa pessoa que me mandou esse depoimento. Vocês vão ficar agora com esse depoimento espiritual, na qual eu recebi hoje pela manhã, e ficarei muito grato por vocês prestarem atenção, porque é uma palavra muito bonita, na qual uma pessoa que estava sofrendo muito e sofrendo dobrado, né? Porque via seu filho em tal situação e hoje vê o seu filho com a vida restaurada. Então fique agora com esse depoimento espiritual. Bom dia. Sou uma pessoa de Marcos Parente, no qual estava passando por um momento difícil com meu filho. Um dia, ouvindo o programa do Mestre Oliveira na Rádio de Guadalupe, eu fui até lá, fiz uma consulta com meu filho. Ele bebia sem parar, mas com a graça de Deus e do Mestre Oliveira, hoje ele é outra pessoa. Graças a Deus, eu não me arrependi depois que eu fui até lá. Eu acho que ninguém se arrepende no trabalho dele, porque graças a Deus, agradeço muito a Deus e ele, porque meu filho hoje está sendo outra pessoa. Mestre Oliveira de Ogum, a solução para os seus mais difíceis problemas. Você acabou de ouvir esse bonito depoimento dessa pessoa aqui de uma cidade aqui por perto, né? É o mesmo estado, na qual essa pessoa se via agoniada e hoje tem a sua vida restaurada, porque ela estava sofrendo dobrado. O problema dela era com seu filho. E uma mãe, quando vê seu filho sofrer, a mãe e o pai sofrem dobrado, porque é um amor incondicional. Então, amigos, queria dizer a vocês que preparem também o seu copo com água. A gente vai fazer ao término do programa a oração de Nossa Senhora de Montserrat. Prepare o seu copo com água, sua jarra com água, sua garrafa com água, coloque ao lado do seu rádio ou do meio de comunicação que você me escuta nesta manhã. Ao término, faça o benzimento com a sua mão direita. Aqui eu vou ensinar e você beba essa água com fé, passe em cima de enfermidades, ferimentos, doenças, enxaquecas. Você, amigo agricultor do campo, se tiver algum animal doente, pode dar também, bota no cocheiro das suas vacas, viu? Faça o que o seu coração mandar. E queria dizer a vocês que se eu fosse contar todos os problemas espirituais que existem, e se eu fosse contar todos os problemas que a gente resolve, um programa de meia hora não daria. Então, quero dizer a você que são variados os casos, como aqui já citamos alguns, vista embriaguez, dores e doenças, perseguições, invejas, falamos sobre isso. Queria também citar a depressão, que é um problema que cerca várias pessoas. Mas antes disso, eu vou ler uma carta aqui, um texto que uma pessoa de um cantinho dessa cidade me mandou. Tenho certeza que essa pessoa está na sintonia e está aguardando respostas. Está aqui na minha mão. Essa pessoa diz assim: Olá, Mestre Oliveira, bom dia. Sou ouvinte do seu programa. Desde a primeira vez em que ouvi, coloco o copo com água ao lado do meu rádio. Confesso para você que eu era uma pessoa sem fé, assim com as palavras dela. Eu era uma pessoa sem fé. A partir do momento que eu comecei a escutar o seu programa, eu consegui restaurar a minha fé. Eu estava com um problema, mestre. Eu estava com uma alergia muito grande no meu corpo. E muitas das vezes, para mim dormir, precisava colocar calmante dentro de um suco, dentro de uma água, para me poder dormir. Calmante chamado Rivotril, é isso. E eu comecei a colocar uma jarra bem grande ao lado do meu rádio e tomar banho toda vez que acabava o programa. Hoje eu não tenho mais essa alergia e uma enxaqueca que eu tinha foi embora. Hoje eu tenho a minha fé restaurada, mas eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu sou casada há 17 anos com um homem. Ele é mais velho do que eu, 7 anos. Mas ultimamente, ele tem mudado o seu comportamento. Deixa de me procurar, não tem mais sido amoroso nem com os filhos. Estava com 2 anos e 6 meses que ele tinha deixado de beber e agora voltou de novo. Espero a sua resposta, mestre, pois minha vida está melhorando, mas eu não aguento mais essa indecisão com o meu esposo. Estou a ponto de separação. Ponto final. Então vou tratar você com o nome de Rosa, querido ouvinte. Sei que você está na sintonia. Analisando esse texto que foi mandado por você desde ontem, eu pude ver que o seu marido possui corpo aberto. Existe uma pessoa que eu não vou citar o nome, vou falar só a inicial da letra, letra M. Essa pessoa tem um nome com a letra M, que deixou uma peça de roupa dele, mas aproximadamente uma camisa em um terreiro de macumba, tentando alcançar a vida dele mais uma vez, ou seja, tentando restaurar um namoro que nunca foi esquecido do passado. Vou pedir a você que me procure no dia 15, aqui na emissora da cidade aqui de Novo Oriente, que a gente vai fazer um procedimento esferostático para quebra dessa demanda e leve também uma foto dele. Eu vou fechar o corpo dele, abrir os caminhos e vocês vão ter vida e saúde para toda a vida. E muito obrigado pela sua carta espiritual. Então, amigos, chegando aqui ao término de mais um programa, agradecer a audiência de todos. Para você que não deu tempo, pegar o meu telefone, vou passar aqui mais uma vez, coloque diretamente no seu celular ou até mesmo através de um papel e uma caneta, vocês colocam aí e me chamem no WhatsApp ou faça sua ligação normal. Operadora Claro, com o DDD 89 e o número 994-330773. Repito, Operadora Claro e o número 89, que é o DDD, 994-330773. Através destes telefones, você fala diretamente comigo, faz o seu agendamento de consulta presencial ou fazemos também a consulta online através do WhatsApp ou de ligação normal. Então, agradecer mais uma vez a audiência de todos. Aguardo vocês no dia 15 de agosto, uma segunda-feira, os meus atendimentos presenciais que serão feitos no estúdio da Rádio Estação, das 7 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E aguardo também mensagens no nosso WhatsApp, mensagem de texto ou ligação normal, fazendo agendamentos de consulta e também consultas online. Prepare mais uma vez o seu copo com água. Vamos fazer a oração de Nossa Senhora de Montserrat, oração muito boa, forte, oração que liberta caminhos e quebra correntes que estão prendendo a sua vida. E lembrando mais uma vez, seja qual for o seu problema, preste bem atenção. Aqui eu citei alguns problemas, mas seja qual for o seu problema, venha, entregue todos em minhas mãos, que eu saberei o que fazer com o teu caso em dias contados. Aqui agradecer a audiência de todos, peço também a participação, quem quiser participar do programa, lembrando que eu não direi nome de ninguém, tratarei por nome de uma flor. Pode participar, mandar os textos, que a gente tira as dúvidas, se autorizar, ler ao vivo e dar a resposta que você tanto precisa em um meio de tratamento para a libertação da sua vida, ok? Então, no programa de hoje, resumindo, fazendo um breve resumo, falamos sobre inveja, olho grande, macumba, demanda, caminhos abertos, corpo fechado, corpo aberto. Falamos também sobre vícios de embriaguez, dores e doenças misteriosas, depressão, que também pode ser um problema espiritual e não uma depressão. Também queria falar aqui sobre casamento atrapalhado, ou se você quer o seu amor de volta em poucos dias. Ou seja, são variados os casos que a gente resolve. Eu queria deixar aqui esse alerta a todos vocês. Pare de sofrer, vocês merecem ser felizes. Lembre-se dessas palavras que o nosso Senhor Jesus deixou: faça por ti que eu te ajudarei, te livro dos males e eu te defenderei. Dai água a quem tem sede e comida a quem tem fome, e batei em portas fechadas que elas se abrirão. Muito obrigado a todos. Finalizo o programa com a oração de Nossa Senhora de Montserrat. Ao término, peço que façam o que o seu coração mandar com essa água. Bebam, passam em ferimentos, enxaquecas, faça o que o seu coração mandar. Aqui eu me despeço, peço a todos para que acompanhem o nosso programa diariamente, de segunda a sábado, das 7 às 7h30 da manhã e das 11 às 11h30 da manhã, de segunda a sábado. Fiquem todos com Deus, recebam agora esse passe de cura através da oração de Nossa Senhora de Montserrat. Com a sua mão direita, coloque em cima desse copo, dessa jarra com água, e vamos começar a oração fazendo um benzimento, que começa assim: com a sua mão direita, retire e faça o nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque a sua mão direita sobre esse copo, sobre essa jarra com água, sobre essa garrafa com água. Se não der tempo vocês me acompanharem, também devido ao programa que já está chegando ao fim, simplesmente vocês só fechem os seus olhos e mentalizem coisas boas escutem essa oração com os seus ouvidos, mas também com o seu coração. A oração que diz assim: Nossa Senhora de Montserrat, Deus vos salve, a luz do dia. Deus vos salve, quem nos guia. Deus vos salve, meu Jesus, filho da Virgem Maria. Quando vem rompendo a aurora, no amanhecer do dia, me encomendo a meu Jesus Cristo, filho da Virgem Maria. Bendita e sagrada seja a sagrada paixão de Cristo. Rogai por nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, tesouro dos apóstolos. Mostrai-me um tão belo dia. Vossa face gloriosa, Deus por mim, ninguém contra mim. Meu Jesus, Maria e José, a minha vida vossa é. Pela coroa de espinhos em que Jesus Cristo, Pai, foi coroado. Pelo sangue precioso de que meu Jesus Cristo foi derramado. Pelo cálice, pela hóstia, eu vos imploro o perdão. Quem reza esta oração não morrerá de desastre, não será ofendido pelos inimigos e nem morrerá afogado. E a mulher estando em parto perigoso, com essa oração será logo aliviada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que em ti, Senhor, me confiou a piedade divina, eu peço que me guarde, me rege, me ilumina e me governa. Amém. Mestre Oliveira de Ogum, o rei do espiritismo, o fenômeno das ciências ocultas e o mestre da psicografia. Mestre Oliveira de Ogum, a solução para os seus mais difíceis problemas. Com um terço na mão, peço a voz, minha Nossa Senhora. Por nós todos rogai a Deus Pai, vos pedimos agora. Com o terço na mão, de joelhos. Você está ouvindo Estação FM. E aí, você já conhece a loja Mona Lisa Variedades? Então venha conhecer! Estamos localizados na rua Eurípedes Martins, número 784, no centro de Valença, próximo ao terminal rodoviário. Aqui você encontra ótimos preços e uma variedade em brinquedos, bonecas LOL, carrinho de controle remoto e muito mais. Acessórios para celulares, capas, películas, fones de ouvido, carregadores e outros. Trabalhamos também com aparelhos celulares, digitais e lanterninhas. Temos uma linha bem variada de itens de maquiagem para te deixar ainda mais bonita. Kits de pincéis, batons, pó facial e muito mais. Além de unhas postiças, esmaltes e outros acessórios para unhas. Disponibilizamos também de uma grande variedade de bolsas, mochilas, carteiras femininas e masculinas e muito mais. Agora em Mona Lisa Variedades, você encontra também tudo em reparos e todos os tipos de copos de liquidificadores. Venha conhecer a loja Mona Lisa Variedades. Atendemos também via WhatsApp 89 99993 8051. Tá esperando o quê? Vem já conferir nossas ofertas. Loja Mona Lisa Variedades. Atenção você de Novo Oriente, que deseja realizar exames de sangue, que precisa saber como está a sua saúde, com conforto, perto de sua casa e receber os resultados no mesmo dia e os melhores valores. Procure o Dr. Marden Brandão na Farmácia J. Brandão, Laboratório Exames em Novo Oriente do Piauí. Todos os tipos de exames de sangue, para você ficar sabendo se tem anemia, colesterol, diabetes, inflamação dos rins, inflamação no fígado, inflamação de urina, exames de verminose, exame de hormônio da tireoide, exame da próstata, exames pré-natal e exames de check-up. Procure o Dr. Marden Brandão todos os dias, de segunda a sexta-feira. Horário de coleta das 7 horas às 9 horas da manhã. E não é necessário fazer agendamento. Telefone WhatsApp 89 99946 8092. Farmácia J. Brandão. Saúde é vida e cuidar da saúde é essencial. Na hora de cuidar da sua saúde, conte com nossa clínica. Clínica Doutor Carlos Alencar. Cuidado e atenção total à sua saúde. Profissionais à disposição para lhe atender. Atenção para os nossos atendimentos. Doutor Carlos Alencar, atendimento de segunda a sexta-feira. Clínico Geral, Obstetrícia e Ultrassonografia. Doutora Monize Alencar, atendimento terça e sexta-feira. Endoscopia digestiva alta e ultrassonografia. A Clínica Doutor Carlos Alencar conta com um moderno laboratório de análises clínicas com máquinas de última geração. Exames laboratoriais de segunda a sexta-feira. Exames eletrocardiograma. Holter de segunda a sexta-feira. Na clínica fazemos também teste da linguinha e teste da orelhinha. Clínica Doutor Carlos Alencar, situada na Rua São João, número 443, próximo ao pronto-socorro do Hospital Regional de Valença. Atenção você, cliente amigo do Frigorífico Dois Irmãos. Ter você como cliente é a confiança de que estamos seguindo no caminho certo. Agradecemos muito a sua confiança. Localizado na Rua 14 de Outubro, ao lado da Drogaria São João. Lembrando que o Frigorífico Dois Irmãos está completando 9 anos e quem ganha o presente é você, cliente amigo. Venha conhecer nossas mercadorias e aproveitar a promoção. Estaremos de portas abertas esperando por você. Frigorífico Dois Irmãos, carne de qualidade com preço justo é aqui. Estação FM. Ligada em você. Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Cheguei, Brasil! Graças a Deus, estamos aqui. Mais um programa que o Edelson Moura apresenta, do Amado Batista. Olha, se eu fosse contar o tanto de programa que eu já apresentei. Gente do céu, quantas horas daria volta ao mundo? Daria volta ao mundo, rapaz. Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Está começando o programa de maior audiência do rádio brasileiro, graças às músicas bonitas e maravilhosas desse grande ídolo da música brasileira, Amado Batista, e nós estamos aqui para conferir todos esses sucessos que ele canta, olha, há muitos e muitos anos. Hoje eu vou começar com Louco de Amor.